Polícia pulou ao 36, chama o controle 120 decimal aí. Ouro 201. Contato redar na decolagem, estou em Arboruno, número de voo 360. Arboruno 7, autorizado, alinhada e decola, pistão no zero, vento 170 graus, 7 nós. Alinha e decola, pistão no zero, 3897. Decolou 40, 208.2. 08397, moleque. Controle, Salvador, boa noite, 3897. Contato radar, saída São João, nível de voo 320. Autorizado Lida, até as 2 no país. Lida, desvio, obrigado, 320, até 3897. BLF 83283. 3897, agora com você, senhor 18 decimal 35, alternativa 123 decimal 8. 2835, secundária? Secundária 123 decimal 8. 238, boa. Controle 3290, pode voar, tá? Autorizando o TAP, 3290. qual é a intersecção? Autorizado, alinhar e decolar da intersecção, estamos zero, vento 70 graus, 09, MPR, 945. Você para 2006 está cancelado as instruções de velocidade e altitude na posição de ataque. Hoje a gente faz 08 e eu posso ser ligado. SDF para 2000, já da missão de ataque. Está no 08, eu vou botar a velocidade para 3290. Para um lugar só. 0781, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 180 graus, 8 nós. Sem subir, se alinhar e decolar, dá 1-0, 2-0. Usado ali, mantém pistão no zero, funciona 5945. Funciona o turno de colo 5-5-0-0-8-4-1-1. Azul, 278, boa. Story Salvador, 2781. 2781, contato radar, saída Arborona, no vídeo voo 160-107. Ok, informa que não consegue cumprir o perfil de oficial está acima dos 115 milhas da meia. Está autorizado então subir em ascensão direto 60. Autorizado ascensão para o vídeo voo 160, sem restrições, azul 2781. Restrições subindo para 160, azul 2781, agora. 13290, chama a torre em 118 do sinal 95. CM, passando a torre em 102.95, 320. Chama 5945. Autorizado, decolagem 1-0, vento 180 graus, 8 nós. Salvador, boa noite, está 3290, sinal da 1-0. 3290, custo de aproximação, agora de pista livre, sinal da alça 2-9, da sua farinha, chama a rolagem na cabeceira. Continua, sinal da mensagem. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 7 nós. Livre pouso, tá 3290. área 5945, decolou 57, chame o controle 120.8. Controle 120.8. Guiana 705, chama a versão 36, senha 28 decimal 35, alternando 23 decimal 8. 28, 35, 23, 8, obrigado, boa noite. Boa noite, chegada boa noite de ano, autorizado via ITAP, descendo para o nível de voo 050. Decolou ao 02, chame o controle 1, 2, 1, conheço 1, 2, 0, 2, 9, 8, 9. 2, 0, 8, 9, 8, 9, transfere, chamo 1. Seu número 259, contato o radar na decolagem, seu voo, no número de voo 390. Sim, é possível, senhora? Ótimo! Para poder minimizar o atraso? Autorizado Leda, seu número 259. Sim, Leda, graças, lembra-se. Tango 5-2, 7-9-0 is confirmed. Yes. Your T-Cross runway 10 or 17. T-Cross, so T-Cross runway 17, maintain your clearance. After departure runway 17, turn right, server 1, Leda, multiple. Departure, Lyoto 310. Server 1, Lyoto, Lodgeable, departure. táxi, chame lá papá para ingresso. Colagem 7, vento 170 graus, 7 nós. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu Fox, Mike Tango, cruza 1500 na Puca. Papa Romeu Fox, frente Mike Tango, contato radar na decolagem, saída Puca, nível de voo 270. Subindo ao nível 270 na saída Puca, Papa Romeu Fox, Mike Tango. Cessna Apache 790, cleared enter on runway 17, report and threshold ready for departure. Informo o Boeing da companhia iniciando a rolagem na cabeceira no zero aguarde pista livre. Agora não, meu. O vento no 70 089, autorizado pouso aqui em cima do zero. Pouso no 01968. Agora nós vamos continuar o fundo meio, chama o controle no 0098. 208, voo, 1099. Solo no direito, não estou direito, Bruno. Estou direito, That is about 2798. Here is the cost runway 1070°08. Romeu, Mike Fox Tango, correção, Papa Romeu Fox Trot, Mike Tango. Chamo sempre o Recife, ano 26, sinal 85. Como 2685, Papa Romeu Fox, Mike Tango. This Papa 2790, we're born at 20, contact from the departure, 1208. 1208, 90, thank you. Charlie Papa 2790. Charlie Papa 2790, is a contact from Pencott, family members at level 420, on 71 departure. Time maintain 430, 2790. Bona 099, chama Recife, em 26, decimal 0. 0001, 099, graças. Já 5-6 de quando é que é sessão? 2790, contact Recife Central on frequency 128.35, Delta 123.80. Recife 12835, confirm the order frequency. Pali, Papa 2790, if unable, contact you on frequency 123.80. Área 5956, Nicolau Alves 31, chama o controle 120 decimal 8. Chama o controle 108. Tem Salvador, Força Aérea, 5956. 5956, contato com a Mara Nicolagem, estuda a via saída da Momo para o nível de 250. 5956, saída da Momo, é nível 250. 3662, autorizado final do procedimento LSX8, pistola 0, deixa para 2000 pés, ajuste na 098, reporte condicionalizada. 2008, vai reportar condicionada. Pistola 0, autorizado final do procedimento LSX8, pistola 0, deixa para 3610, acena identificação, via chegada Bonédio 1, deixa para o nível de 2050, ajuste na 098.